Graças ao meu Deus, sempre a lembrar. Por vós santos em Cristo, com amor a brilhar. Em cada súplica, alegria em meu coração. Por vossa cooperação, fiel em sua missão. A boa obra ele começará, e até o fim nos aperfeiçoará. Cristo em nós, a esperança está. Em cada dor sua luz brilhará. Nas prisões e lutas, sua graça flui com coragem e fé. Vamos prosseguir, seja em vida ou morte, a ele vou louvar. Pois viver é Cristo, com ele vou andar. A boa obra ele começará, e até o fim nos aperfeiçoará. Cristo em nós, a esperança está. Em cada dor sua luz brilhará. Português e worship, acústica e guitarra, piano.